Isso aí, pessoal. Bem-vindos a mais um MetaCast. Esse é o MetaCast... MetaCast o quê? 11. É 11, né? Até que fim tu vem, Alexandre? Alexandre, aí, né? Semana passada a gente fez um podcast com uma merda, tive que fazer um drops. Capitão não tava nele. Então tá certo. Padrão de qualidade. Ah, é selo Alexandre de qualidade. É, vamos parar de baboseira. Hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais da galáxia de todos os tempos. Vocês concordam comigo? E você, Alexandre? Não? Ah, então vai se ferrar todo mundo. Deixa pra dizer o título depois da musiquinha, mas pela música que teve na introdução aí, você que é nerd já deve estar sabendo o que se trata. Então, quem é você? Davi, lógico. E você quem é? Alexandre. E eu sou o Harrison, ou seja, Harrison. Merda nenhuma. Então é isso aí, joga o resto da musiquinha aí. É isso aí, pessoal. Voltando aí. Então é isso aí. Hoje nós... A música que introduziu, né? A marcha. A marcha fúnebre para a rainha. A marcha para o funeral da Rainha Vitória, do Anne Purcell, né? Que tá na introdução do filme. Do filme. Laranja Mecânica. Caraca, então é isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar do melhor filme de todos os tempos. Um dos melhores, porque ele só perde pro De Volta ao Futuro. Vamos falar sobre o Laranja. De Volta ao Futuro. Vamos falar sobre o Laranja Mecânica. Então é isso aí. Alguém quer dar uma apanhada geral do que é o Laranja Mecânica? Você, Davi, você leu o livro? Não. Na verdade, nós estávamos com livros aqui, todos nós, tentamos ler, mas é um livro de uma difícil... Difícil com preguiça. Não, é difícil interpretação, pô. É que ele mistura russo com americano, com uma porrada de coisa. É. As mesmas gírias que você... Quase todas as gírias que você vê no filme tá no livro, mas O livro é mais pesado. O linguajar do livro, a abordagem do livro faz um pequeno sinopse aí do que se trata o filme, de quem é o Davi? Como já foi dito, né, o filme é uma adaptação do livro do Anthony Burgess. Foi levado ao cinema pelo Stanley Kubrick, ninguém menos que o Stanley Kubrick. O filme, ele teve uma reação negativa inicialmente de alguns críticos. Pra vocês terem ideia, o Stanley Kubrick proibiu que o filme fosse transmitido, fosse exibido na Inglaterra enquanto ele estivesse vivo. Foi retirado do ar porque os críticos deram piti com o filme, dizendo que o filme era muito violento. Se trata a história do Laranja Mecânica. Ele é no futuro, né? Pros anos 60, anos 70, um futuro distópico. Ele meio que segue aquela onda do 1984, do George Orwell, mas só que o futuro distópico ali é uma terra bem ferrada mesmo, né? É a Inglaterra bem ferrada mesmo, tá tudo destruído. E a violência meio que toma conta do Estado. Nesse cenário, você vê jovens delinquentes, mas essa delinquência, esse horror show que é apresentado no filme, é a coisa mais natural do mundo, ninguém mais se choca com isso. Uma cena até que nós vamos analisar, uma pessoa ela chega a destacar isso, né? A gente vive, basicamente no discurso dele, que é um discurso que ele faz, quase uma cantoria, ele diz assim, a gente vive num tempo de merda, onde a violência, o horror show, se tornou parte do dia a dia. E nesse parte do dia a dia, você acompanha então a história desses jovens, especificamente do Alex, né? Alex. Que ele vive nessa sociedade. As questões que se levantam, que a gente vai discutir mais pra frente, é: o Alex é um produto do sistema ou ele é uma pessoa ruim por natureza? O que leva o Alex a ser aquele delinquente? Será que foi a sociedade que impôs isso a ele? Exatamente. Será que ele, a maldade dele já vem de dentro dele? É. Por que os pais do Alex eram tão alienados a ponto de nunca... O problema é nunca terem se interessado em saber o que o marginal do filho fazia à noite. Né? E aqui é uma diferença interessante. O filme ele mostra o Alex já com seus 20 anos, né? Talvez, por aí, 20 anos. Né? O do livro ele tem por volta de entre 14 e 15 anos. Esse Alex é mais velho. Daí, o do filme é mais velho, que é interpretado divinamente pelo Michael McDowell, uma interpretação que reverbera na atuação do Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas. Coringa. E que o Stanley Kubrick foi capaz de dizer o seguinte: sem o Michael McDowell, o filme jamais existiria. Então fique atento a qualquer cena do Michael McDowell. Ele aparece praticamente em todas. Então não pisca. Faz que nem no tratamento do Dovico. O Michael McDowell é a razão do filme. E o filme fala justamente sobre isso. Ao tratamento que se dá às pessoas que cometem erros, a criminosos. Se isso é correto ou não. Se o ser humano tem algo a mais do que o seu comportamento. Se existe algo dentro. Se existe uma consciência. Essa consciência é real. A mente é real. O filme fala sobre isso. É uma boa discussão para psicologia. É uma boa... discussão para estudiosos e é uma boa discussão para a sociedade. E o rumo que nós estamos tomando. Tá bom, chega, dormi quando você falou, o cara é filósofo, Alexandre. Filosofou agora, legal. Se não assistiu ainda o filme, vai assistir. Pausa o podcast, vai lá assistir, assiste a porcaria do Laranja Mecânica. Depois... Alexandre, você viu o filme semana retrasada? Foi, semana retrasada. O que você achou do filme? Cara, eu acho um filme bonzão. Você viu original, né? Você comprou na internet. É, comprei você na viu internet. No Netflix, né? Não, Netflix. No Ares, baixei no Ares mesmo. Não, agora vamos. Ele disse que comprou na Americana. O filme é bom porque o filme ele faz você pensar no que o filme passa pra gente, né? Ele não é aquele filme que dá a ideia toda pra gente. Ele faz a gente pensar e a gente pra transportar o que tá passando, o que o filme tá passando na tela pra nossa sociedade hoje em dia. O filme é maneirão, pô. O filme é... Ele é um show filme que bola. Não te entrega tudo de bandeja. É isso que você quis dizer. É, mais ou menos. Esse é interessante. Eu tava lendo uma entrevista do Stanley Kubrick pra revista Rolling Stone. Ele destaca... É interessante que o repórter pergunta pra ele assim... Por que você, seus filmes são tão difíceis? Ou você sempre escolhe o caminho mais difícil... Pra mostrar nos seus filmes. Que é justamente essa interpretação que eu tenho dos filmes do Stanley Kubrick. São todos, pra mim, todos os filmes do Stanley Kubrick, sem exceção, são todos muito cansativos e muito chatos. Mas são filmes obrigatórios pra quem ama cinema. Não tem como você dizer que um filme do Stanley Kubrick é ruim. Não confunda chato com ruim. Chato é uma coisa, ruim é outra. Quer ver uma coisa chata? Tudo que o Alan Moore escreve, tudo é chato. Mas é bom. Chato é uma coisa, aquela coisa cansativa de você ler. E os filmes do Stanley Kubrick são assim. Ele escolhe sempre o caminho mais difícil, ele te obriga a pensar, isso é desgastante emocionalmente, mas o cara, ele consegue tirar a lei de pedra. Principalmente se você estiver acostumado com os blockbusters de hoje em dia, que joga tudo na cara, né? Chega aí... A pessoa, é por isso, rapidinho. A pessoa que tá acostumada com o Transformers pode ter um colapso nervoso assistindo. Eu acho que essa foi pra mim. Mas é isso aí, ó, que o Alexandre falou, né? O legal do Kubrick é isso, é porque ele escolhe justamente o caminho mais difícil pra contar a história. Dava pra fazer o filme de outras formas, mas ele escancara, né? Ou talvez a pessoa que vai assistir hoje não ache nem um filme tão violento, né? Porque tá acostumado a ver hoje em dia a baixaria que tá... Depende da pessoa. É. Lembrando que o filme de 71, né? É, cara, mas pô. A gente fala que é violento, mas é na realidade da época. Eu tenho uma amiga que ela tava na faculdade, a professora de psicologia dela foi e passou o filme pra ela, pra turma toda, dizendo que era um filme que falava de personalidade que todo mundo tinha que ver. Aí começou a botar algumas cenas do filme, as melhores cenas, e essa minha amiga... Então botou o filme todo, né? A Lívia, ela falou assim, meu Deus, até os homens da turma ficaram constrangidos com as cenas de baixaria que tem no filme. Você tá em... Que isso, cambada, cara? De burros. Que cena burros. De baixaria, cara? Dá zero pra ele, professora. Então tem gente hoje em dia que se for ver, eu garanto que tem gente que não conhece o filme, que se for ver hoje... Vai dizer que simplesmente foi um filme pra dar desculpa pra violência e pra cenas de sexo. Será, cara? Sabe por quê, cara? Porque, pô, com essas merda aí de... Qual é aquele filme mesmo do... Joe's, em inglês, é o... Jogos Mortais. Cara, depois de Jogos Mortais, eu não consigo mais dizer que não, Laranja cara. Mecânica é violento, cara. É o seguinte, o pessoal também... Vai entrar no mesmo discurso do meu pai. O pessoal acha errado encontrar um filho com a revista pornô... Mas não acho errado o filho ver um filme de violência. É por isso que eu tô falando. Tem uma cena no filme Laranja Mecânica, tem uma cena de estupro. Tem uma cena que ele seduz umas duas meninas. E o pessoal só se pega nessa cena. E fica achando que o filme é uma baixaria pura. A menina que falou isso comigo, ela disse que o filme era pornô. Ela provavelmente não assiste novela da Globo. Não assiste. Caramba, cara. Mas é isso aí, cara. Eu fico difícil, é difícil você dizer. Realmente, eu acho o filme complicado, mas é mais pela abordagem dele. Não tanto assim pela violência. Eu acho que hoje, cara, é difícil dizer que a Laranja Mecânica é um filme hiper violento. Agora é classificado na época. Porque também, assim, existem tipos de violência. Se você for pegar o... Transforma. Filme violento, porra, a cidade está sendo destruída. Mas aí a violência ela se adapta ao filme. No Laranja Mecânica, uma cidade que está tendo que acontece alguns atos de violência de um determinado grupo de jovens. Isso para a cidade talvez seja algo extremamente violento. A gente pode pegar o exemplo da última escola lá dos Estados Unidos que foi... Que teve o atirador lá que matou uma porrada de gente. Você tá 22 falando... pessoas morreram lá. Em algumas cidades, 22 pessoas... tem algumas cidades mesmo, 22 Você pessoas tá falando morreram. Que o contexto... É. Que o contexto que o filme mostra pode justificar ou não aquela violência. Exato. Mas o contexto Laranja Mecânica... Não justificava nada que o Alex fazia. É, cara. Então, basicamente isso. Mas a diferença, basicamente, é que você... A gente vê o Transformers, você não vê, assim... basicamente pessoas morrendo, assim, sofrendo, essas coisas. Não, mas... Você não vê tortura. Você vê prédio explodindo, carro voando, aí você deduz que pessoas morreram ali. É, tem isso ali. Também, tem isso também. O que torna a cena mais violenta é quando você, por assim dizer, mostra menos da pessoa. Por exemplo, cena de sexo. Não, é quando... Você vai, mostra um casal dentro do carro lá, igual o Titanic. O carro balançando, tudo, coisa, você não vê nada lá. Aí foi, tá rolando no sexo, irmão. Agora, cena de sexo, agora eu passava no Cine Privé. Aquele Cine Privé. Que aparece lá a mulher. Aparece os peitos da mulher, ela pulando. Faz diferença. Não, o que acontece? Aquela que aparece no Titanic, o meu sobrinho pode ver. A do Cine Privé, só quando ele tiver 18 anos. Ou quando a mãe estiver dormindo. Não, mas o que acontece é que em algumas cenas, assim, o que choca é quando acontece, você vê especificamente a dor da pessoa. Ah, exato, então exatamente isso. Você vê uma explosão e matar 10 mil pessoas e você não conhece, não tem nenhuma relação com aquelas 10 mil pessoas, exato, você, exato. Tu vê lá nos Transformers, meu irmão, foi uma desgraça, meu irmão, vai faltar cemitério em qualquer outro lugar, meu irmão, a cidade está sendo destruída. E o filme foi exagerado. Mas não apareceu de forma tão explícita. Como, por exemplo, Batman. Deixa eu falar agora. Metade da cidade foi morta. Como, por exemplo, aquela cena do estupro, onde passa a mulher gritando, passa a cena virada exatamente para aquela cena, e o coroa lá chorando enquanto é espancado. Foi isso que eu achei que quis dizer. É uma cena realmente explícita. Tá ali. O cara corta o vestido da mulher, começa lá a pegar a mulher enquanto o cara vê tudo aquilo. Mas é a tática, cara, porque assim, pra você, qualquer ser humano, ter algum tipo de sentimento pra cena, você tem que se identificar com a cena. Se você vê lá um mendigo, entre aspas, uma pessoa que você sente pena por ele não ter você desfavorecido de várias coisas, e vê aquela pessoa naquela situação sendo espancada, você vai sentir pena naquela pessoa. Então eu vou levar, vou usar um outro argumento aí. Eu concordo com você. Tanto é, uma coisa chamada empatia, uma coisa que a gente sente, a ciência fala, que a partir do momento que você se identifica com a dor da pessoa, mesmo que você não conheça ela, mesmo que não tenha nenhum laço com ela, você sente empatia, a dor dela. Empatia a gente pode definir como a dor da pessoa no meu coração. Isso, né? Exatamente. Como se você sentisse a dor dela, sentisse a emoção dela. A dor alheia, né? A dor alheia. Você tá se identificando com aquele ser humano. O que não ocorre com o Alex. Ele simplesmente é um sádico. Ele gosta de bater, de matar. Você já tá tirando conclusões, já. Não. Essa é a sua opinião fecal. Não, não é opinião fecal. De início é isso que você vê. Continuando. Então, tipo assim, a sugestão que fica aí, pessoal, se você ainda não assistiu, né, e ainda tá escutando a gente, mesmo até dando conselho pra assistir, reveja lá, né, com tranquilidade. Talvez realmente seus pais são tipo daquela moda antiga, né, não gosta dessas coisas violentas, não assiste novela das nove, porque tem muita sacanagem. Talvez realmente aquele filme pra assistir sozinho. Agora vamos falar de uma outra coisa. O filme nem é tão violento assim. Porque olha só. Como eu disse pros padrões de hoje, ele realmente não é violento. Olha só, realmente. Pô, cara, o filme foi violento. Hoje não é violento, assim. Exatamente. Na época o filme foi pô, novela da Globo é pior que aquilo, cara. Qualquer filme na sessão da tarde é mais violento. Mas é isso aí mesmo. Então, cara, assiste lá com tranquilidade, né? Tenta. É aquela mesma coisa que eu falo do filme, de alguns filmes, igual o Blade Runner, Matrix. Quando você vai assistir o filme, não se apega só ao roteiro, não. O filme é mais do que roteiro. Tenta pegar a ideia que o autor tá passando. Tenta entender o que o Stanley Kubrick tava dizendo. Você pode até achar o filme uma merda. Você tem esse direito, entendeu? O Harrison pode dizer que esse é o melhor filme da vida dele, mas esse é o direito dele. Claro. E você pode dizer que o filme é uma merda, porque esse é o seu direito. Mas pra dizer que é uma merda, tenta entender o filme, né? E é o que a gente vai começar a aprender a fazer agora, né? A gente vai tirar as nossas conclusões fecais aqui, nossa conclusão de merda aqui. Ninguém aqui é especialista, não tem nenhum psicólogo aqui. Então vamos tentar analisar agora do que o filme se trata na perspectiva de cada um. Cada um, exato. Vamos lá. Vou falar aqui um pouco do que o filme se trata na perspectiva de cada um. Vamos tirar aqui as conclusões. Vamos cagar regra, falar à vontade, falar o que der na telha. falar. Vamos alongar o papo, vamos falar. Vamos lá. O filme merece que a gente dê uma atenção especial. Agora, como profissional em cagar litros aqui, vamos começar com o Harrison, vai? É, com certeza. Vamos lá. O filme, ele, óbvio, ele trata de várias coisas, mas assim, a parte principal ali, pelo menos pra mim, que mais me chamou a atenção, o que é a bondade ou o que é a maldade? Como isso é inserido no contexto quando você tá falando de ser humano? A bondade, ela vem de dentro ou ela é imposta pela sociedade ou você cresce com a sua família te ensinando, ou você vai pra igreja e aprende, ou se você, de repente, é uma pessoa má, se é que isso existe, se você pode aprender a ser bom. Assim, o que mais me chamou a atenção nesse filme foi um argumento que o padre usa em determinada cena do filme, que é quando o Alex começa a passar mal quando ele vê coisas, quando ele vê maldade. Que o padre argumenta, mas ele está passando mal, ele está sendo impelido de fazer o mal porque ele está se sentindo mal, ele está sentindo o mal físico. Então eu acho que o filme, ele fala muito disso. A maldade, ela é uma coisa, a maldade, ela realmente existe dentro do ser humano, ou que existe a bondade, ou se a bondade pode ser imposta. O que você acha desse ponto de vista? Algum dos dois aí. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você está falando o seguinte, que o filme discute é se o ser humano tem uma personalidade, tem uma consciência. Isso, o ser humano tem uma consciência que pode ser moldada. Que pode ser moldada tanto pela sociedade, quanto pela família, como diria o Coringa, um dia ruim pode te deixar louco, alguma coisa assim. Entendi. Legal. Não, eu acho que é bem por esse lado mesmo. Mas vai lá. E você, Alexandre, fala alguma coisa aí. Alexandre, o que você acha desse agora, argumento? Cara, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo. É feito um teste no filme pra ver se eles conseguem modificar a mente de um cara que é sádico. Entretanto, o filme dá várias mostras que isso não é possível, né? Até porque o tratamento que eles fizeram foi um tratamento que, na época, poderia ser algo sofisticado, um piloto que talvez salvaria o problema das penitenciárias de futuras e das até presentes, que estava, né, acontecendo na cidade. Entretanto, tu vê que é um tratamento que hoje em dia seria até chulo você parar pra você fazer um tratamento daquele, porque a gente tem consciência de que a gente não tem como moldar o pensamento de ninguém. Você tem como mostrar pras pessoas o que é certo ou errado. Discernimento. É, exatamente. Você não tem como impor a pessoa a fazer o bem ou o mal. As pessoas, elas tomam suas decisões. Essas decisões, elas têm muito a ver com o que as pessoas passaram desde o início da vida, né? Talvez foi isso que não foi mostrado no filme, o que aconteceu com o Alex. Mas não é mostrado no filme, mas no livro dá um apanhado por alto. Porque assim, o filme se passa no futuro, que ele adora essa palavra, futuro distópico. Mostra que a cidade, ela tava tomada por baderneiros, por bandidagem, como diz o Davi, pela violência. Você pode ver nas cenas que tem lixo jogado por todo lugar, tem parede. Parece Caxias, cara. Eu tava Caxias, perguntando, né? Quem é o prefeito dessa cidade? É o Zito? É o Zito do futuro. Você vê paredes pichadas, você vê na hora que o Alex tá indo pra casa, ele chutando lixo, chutando cadeira velha, ou seja, o lugar tá uma merda. É realmente um lugar distópico. Ou seja, pode ser que isso tenha influenciado a criação dele. Ele vendo violência, ele vendo bagunça, algazarra. Talvez isso tenha sido um dos motivos pelo qual ele se tornou um cara dessa forma. Não, é isso aí que falou. Falando das minhas conclusões, né? Assim, eu acho que o filme, ele é interessante, né? Só acrescentando o que vocês destacaram, que ele aborda justamente isso, né? O que é correto, o que não é correto. Eu acho que aquela expressão, né, atribuída ao Nietzsche, né? Até quem conhece muito HQ sabe que isso aparece lá no Atman. Não te aferres ao monstro por pena de tornares igual a eles. Quando contemplas o abismo também te contempla, né? E eu acho que isso se destaca muito no filme, né? Que é a forma como eles tratam o Alex, né? Que é como você vai tratar um delinquente. Como a forma que você vai tratar o delinquente? A forma como eles tratam o Alex é desumana, né? Porque eles tiram dele o básico, né? O direito de se defender. E é pior ainda, porque ainda tiram dele aquilo que ele é mais prazeroso pra vida, que é ouvir o Beethoven, né? Então principalmente a Nona Sinfonia. É. Então é um tratamento extremamente cruel. Aí eu pergunto a você, qual é a diferença do governo pro Alex? O que distingue ele? Porque se o Alex é cruel com as suas vítimas, o governo também estava sendo cruel com o Alex. Tirou dele o direito da autodefesa, né? O que qualquer animal sem autodefesa, que não consegue se defender, não consegue se proteger no mundo animal, o que, que ele vira? Vira presa, morre. Então eles tiraram o direito dele e jogaram ele num mundo ainda cruel. Não resolveram o problema do mundo. O que fica evidente é que aquele tratamento ali não mudou o mais importante nele, a personalidade. Ele continua sendo aquele sujeito que ele era antes. É uma das coisas também que o padre fala também. o padre fala que não mudou o caráter dele, continua sendo mal por dentro, só que ele tá passando por dor física. Mas aí o governador, ele vai lá e fala, ué, mas a gente não tá nem aí pro caráter dele, se ele é uma pessoa boa ou ruim, o que a gente quer é diminuir o crime, a criminalidade, diminuir o problema das penitenciárias. Ou seja, o governo mesmo não tá nem aí se ele se tornou um cara bom, se melhorou ele. Quer se livrar da bandidagem. A gente vai discutir isso mais pra frente, de novo, na cena do tratamento do Lovico, mas a questão aqui que eu tô abordando é o seguinte, é que, independente da questão, eu não tô defendendo aqui a criminoso. Eu acho que se a pessoa cometeu um erro, ela tem que pagar pelo erro que cometeu. A questão que eu tô levantando, até que acredito que os meus companheiros aqui de mesa hoje concordem comigo, é que você tem que dar um tratamento humano, né? Porque o que nos diferencia do criminoso é que nós sabemos nos comportar como seres humanos, nós conseguimos seguir a regra. Então, se a gente começa a perverter a regra para tratar o criminoso da mesma forma como ele foi tratado, ou de maneira pior, o que nos diferencia deles, né? O que nos diferencia de um monstro também? Então, há essa contemplação, eu acho isso muito interessante, e o filme ele é brilhante nesse sentido. Vamos lá. Bom, agora vamos começar analisando o filme, né? Vamos lá. Vamos... Cara, a introdução do filme, cara, ela é sensacional. Você percebe que já no começo você já começa sendo chocado. Aparece o nome do Stanley Kubrick, aparece o nome dos produtores, do diretor, da empresa que fez e tal, e com aquela musiquinha ao fundo e com aquelas cores berrantes. Você percebe que é um azul bem berrante, um vermelho. Não é aquelas cores foscas, é um visual bem brilhante mesmo, pra te jogar na tua cara assim, com aquela musiquinha e as tomadas sendo trocadas repentinamente. Só lembrando que a música é o funeral para a marcha para o funeral da Rainha Vitória, do Henry Purcell. Rainha Maria. Isso. E, cara, não tem como falar do Laranja Mecânica sem lembrar dessa introdução, né, cara? Ele parada, a câmera dá um close na cara dele, ele respirando, a câmera começa a voltar. Copo de leite, como, né? Copo de leite, o moloco, leite puro. Leite com, né? Eles chamam leite com alguma coisa, com uma droga, né? Que eles botam lá, cara, remédio, chapada. Moloco é leite em russo. A maioria das gírias que eles usam é misturando russo com a linguagem dele aí. É por isso que o livro também é de um pouco difícil de interpretação. Então, vamos lá. Começa o livro, com inclusive, ele... vem com um glossário, tá? Pra tu entender as gírias, cara. Pra tu ter noção. Como é complicado. Ele nem é tão longo assim o livro. Ele é curto, né? Vamos lá. Aí começa com ele falando. Era um museu, ou seja, Alex e meus drugs. Aí fala o nome de cada um. Esses detalhes sexuais aí, de peito pra tudo quanto é lado, isso foi muito... O Stanley Kubrick que impôs muito isso. O pessoal disse que um dos boatos que dizia, né, que o Stanley Kubrick ele é meio pervertido. Era pervertido, né, que ele morreu. Aliás, esse filme tem algumas cenas realmente que de perversão que nem precisavam estar ali. Mais pra frente eu vou dizer quais são elas, na minha opinião. O nego diz que o Stanley Kubrick, até por causa do, acho que é de olhos bem abertos, com Tom Cruise. De olhos bem fechados. De olhos bem fechados, Tom Cruise com a Nicole Kidman. Leite com Velocete. É mais ou menos um negócio assim. Você tinha uma droga lá, Danis, que era russa, não russa. Não era leite puro. Não era leite puro. Básico, precisa saber isso. Não era basicamente leite puro. Um energético, uma droga era um tipo de energético. Outra coisa interessante de lembrar é que nessa introdução, o Conkers, que é o melhor jogo do 64, fez uma homenagem com o Chris Battlefield Day. Quem nunca jogou, joga lá. Que é o que tem você tá falando Xbox, começo, tipo, Era Command Conquer? Não, Conquerors, é o esquilo. Battlefield Day. Ele faz uma homenagem a vários filmes e a introdução do jogo é essa cena. Sensacional. Vale a pena jogar. Joga lá. Não vou falar mais do jogo, não. Laranja Mecânica. Aqui em seguida tem aquela cena do mendigo que você falou, que o mendigo fala de tempos antigos, onde a honra e o respeito mútuo acontecia, o que não acontece mais. Cara, essa cena é muito bacana, porque você vê lá o velhinho, chapadão, mendigo, cantando a vida, falando sobre como tudo era tão belo, como tudo. Aí. A honra, o respeito. Honra. Aí chega os. os moleques, né? Pra compartilhar com ele esse momento lindo. Inclusive, tem uma cena que é bem maneira. Alguns de vocês já ouviram falar um filme chamado Tenacious D? Ah, sim. Tenacious D é a banda do Jack Black, com um outro maluco. O Jack Black tem um filme chamado Tenacious D, que é como se fosse supostamente a origem dele, mas é falso, claro, que tem a cena lá do diabo que é maneira pra cacete. Bom, resumindo, no começo do filme, ele tá lá andando sozinho, segurando o violão dele. Vou até botar isso aí no link, segurando o violão dele. Cantando, aí ele tá sem pra onde ir, não tem casa e tal, para num banco de praça pra tirar um cochilo. Nisso é jogada a música do funeral, essa música da introdução. Cara, quando eu vi isso, eu pirei, mano, quando eu tava vendo esse filme. É jogada essa música da introdução e vê um monte de cara usando essa fantasia do pessoal do Laranja, de branco, usando máscara, segurando corrente, taco. Ei, ei, ei, o que temos aqui? Tá dormindo aí, cumpadre? Aí começa a espancar ele, o Jack Black. Ele, não, não sei o que. Cara, quando eu vi esse filme, eu pirei. O filme já ganhou meu respeito só nessa cena, cara. Maneira, maneira. Vamos continuar a cena aqui. Por que que essa cena é marcante? Porque antes de mais nada, o velho, ele faz uma... O mendigo ali, ele faz uma alusão aos tempos que se foram. A situação dele ali, daquele mundo que tava em decadência. A primeira questão, a grande questão do filme é levantada basicamente nessa cena. São esses jovens, comandados ali pelo Alex, um produto do sistema? Eles são ruins, são vagabundos porque o sistema faliu, porque o mundo tá uma merda, ou porque eles são mesmo mau caráter, são psicopatas, vândalos, cruéis? Eles são isso porque eles querem, ou são isso porque o sistema fez com que eles fizessem isso? É interessante destacar isso porque a gente vê pela nossa própria situação aqui, que a gente mora no Rio. A gente se pergunta às vezes, cara, o cara que mora lá do lado da Boca de Fumo, tem os filhos lá, será que os filhos correm risco de se tornarem marginais se não tiverem uma boa educação? O que vocês acham? Claro, pô, acho que esse é o principal motivo das pessoas se tornarem pessoas mais, são as pessoas que estão perto delas. É claro que, pô, você, da mesma forma que você pode fazer o bem gratuitamente, mesmo sem nenhuma influência do mal, você acaba também podendo fazer o mal também gratuitamente. Entretanto, você também tem que trabalhar com as probabilidades, né? Se você nasce num lugar onde você só vê coisas ruins, você não tem nenhum contato com coisas boas, você acaba fazendo coisas ruins, né? Aquilo é o mundo. Exatamente. Então, você tem que ser apresentado às coisas boas, à maneira certa de viver. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que uma pessoa que se torna bandido, principalmente assim, que não teve uma boa educação, ela se tornou bandido porque não teve opção, é isso? O ser humano é fruto do meio que vive. Muitas vezes sim, porque assim, às vezes até ele pode enxergar a opção. Entretanto, o ser humano, você passa por várias fases na tua vida. Quando você é adolescente, meu irmão, se você não tem uma base familiar, alguém pra te ajudar... Seu pai te bate. Meu irmão, tu vai virar bandido se você tiver uma sociedade, um ciclo ali na tua rotina te influenciando a virar isso. Mesmo se você enxergar uma porta ali que seja uma porta pro lado do bom, porque é aquela parada. Vão ter várias portas lá, meu irmão. Mas a porta certa vai estar fechada, a porta errada vai estar aberta. Então é muito mais fácil você ir na porta aberta. É, por outro lado, também a gente pode concluir com base nessas conclusões do Alexandre, que se você tem uma boa influência, se você tem uma boa orientação, mesmo com o sistema podre te cercando, você pode fazer as escolhas certas. É por isso que sai. Qual é a sua conclusão, Harrison? Eu concordo com o Alexandre e também tem aquele outro lado também. Existem, saem médicos, saem professores da favela, ou seja, todo mundo tem escolha. Só que é mais fácil para uns fazer a escolha certa do que para outros. E também, então uns são mais fortes do que os outros. Cara, não sei nem se é questão de ser mais forte que o outro. É, que nem o Alexandre falou, o que você passa é o que você vem a ser quando você é grande. Você pode até viver numa favela, cercar de bandido, o bandido te obriga a guardar arma em cima da tua casa, mas se teus pais são gente boa, vocês dizem, não, isso é o certo, isso é o errado, você não vai virar bandido não, cara. Mas a partir do momento que seu pai te bate, sua mãe te xinga, vai ser muito mais fácil ser influenciado pelas coisas externas quando você passa por esse tipo de coisa. Então vamos lá, vamos partir para a próxima cena. É bom dizer também que a surra que o velhinho toma, ela chega a ser meio divertida. É trágico dizer isso, mas a maneira como Stanley Kubrick filma as cenas de violência, elas chegam a ser engraçadas. Inclusive, vamos falar disso agora na próxima cena. Essa cena Ela define bem isso. Resume bem isso. É. Na próxima cena, tem uma gangue rival que tá tentando estuprar uma menina. Antes dessa cena cruel, né, de você ver uma menina sendo quase estuprada, ela começa de maneira belíssima, que você vê um vaso de flores, cara. Flores pintadas, obras primas. E o som da trilha sonora belíssima. Aí toca o play. Então, cara, a gangue do Alex chega, não porque eles são bonzinhos, eles param aquele estupro, não porque eles são bonzinhos, porque eles querem brigar. Você, aí, compadre, vocês estão aí? A gente tá aqui, tamo aí pra porrada. E, inclusive, como você falou, violência sendo tratada de uma forma quase que engraçada. Banal, é banaliza. Muito bem feita nessa parte aqui. Deixa eu soltar aqui. Cara, essa cena é um barato, cara. É um barato. Mas é aquela outra coisa. Você tem que ter estômago forte. Se você nunca viu isso, você vai ficar chocado. E você, cara, também tem que tentar entender o que eles estão querendo passar. Não estão querendo passar só a violência gratuita. Você tem que entender o que tem por trás daquilo ali. Cara, essa briga é feita de forma muito maneira, cara. É muito maneira. Parece que é tudo muito ensaiado, aquela música meio cômica e mesmo jogado pra cima. Se botasse aquela música, você tá parando. Até porque os caras são os idiotas, né, cara? Porque cinco malucos pra pegar a mulher. Não consegue. E a mulher não consegue, irmão. Aí, cara, passa lá, nego voando, cadeia sendo quebrada, lembra bastante aquelas brigas de bar do Velho Oeste? Velho Oeste. Cadeira voando, mesa sendo quebrada, cara com corrente, às vezes em câmera lenta. Mas uma lição sobre o cinema, vamos lá, vamos parar pra pensar, analisar a cena, no cinema. Para pra se perguntar, Stanley Kubrick, cara, todo mundo diz que o cara é o diretor sinistrão, o cara das galáxias, o melhor diretor de todos os tempos. Eu te pergunto, ele filmaria uma cena assim, partindo pra galhofa, quase flertando com a galhofa, seria engraçada se ele não quisesse? Lógico que ele ia filmar assim, né? Então a pergunta que fica pra você que tá ouvindo, por que que ele fez isso? É lógico, né? A gente tá concluindo aqui que é lógico que ele fez isso justamente pra ridicularizar a violência, né? Banalizar ela, né? E você vê que a briga é tudo muito ensaiado, cadeira quebrando, garrafa de vidro, o cara deu um pulo, o outro maluco com o tamanho pulou por cima do cara. O cara dá um trapo na barriga do outro, quebra mesmo. O cara dá uma voadeira em cima do cara com a mesa de isopor do Chapolin. Nego voando, caindo, nego segurando dois caras voando. O que não deixa também de ser uma briga bem infantil, parece coisa de criança, né? Levando em consideração que a idade deles no livro, a idade deveria ser mesmo... Cara, o cara tá em pé, o maluco voa. Por cima, o cara se abaixa, ele voa por cima da janela. Mesmo que o cara tivesse 2 metros de altura, o cara ainda voa por cima dele, cara. Muito bom. Olha lá, eu tô ficando dando porrada. Correntada, aí eles ouvem a polícia e, pô, vão meter o pé. Então vamos pra próxima cena. A Durango 95 purred away real horror show. A nice, warm, vibratory feeling all through your gutty woods. Soon it was trees and dark, my brothers, with real country dark. Essa aqui é a parte que o Alex, ele fala que foi muito bom o que eles acabaram de fazer, mas tá na hora de partir para uma verdadeira ultraviolência. Ultraviolência é o horror show que eles tanto falam. É o horror show. Livro, né? Não basta só brigar, nem espancar. Tem a ultraviolência, que eles saem lá, carrinho, todo mundo gritando, não sei o quê. Cara, essa cena também ela é bacana porque você entende a personalidade do Alex, né? Tu vê que é uma pessoa totalmente inconsequente, cara. O cara sai dirigindo na rua estreita, a toda velocidade. O que você entende de um cara desse? O cara é inconsequente, ele não pesa coisa que ele não pesa, que ele poderia bater ali de frente e morrer. Inclusive, tá vem até cagando. Um fusca na direção dele, desvia pro outro lado, joga. Isso faz lembrar essa cidade, esses caras playboy aí que sai bêbado, vai dirigir aí. O Thor da vila. Cuidado com o Wayne, que pode fechar o nosso site. Aí vai sair dirigindo aí, chapado aí. Aí tu pensa assim, nunca fariam isso. Vê um cara da moto, se joga, parece até que é um dublê. Sabe como é que se faz isso? É quando o maluco começa a brincar de racha na sua rua, quando o cara começa a dirigir bêbado, ele tá se posicionando como se fosse o Alex, bicho. Não tem diferença, não tem diferença. Tu vê, o cara é o inconsequente, entendeu? É o inconsequente. Esse é o entretenimento dele. E vamos agora, e já que o Alex tá falando, vamos pra cena de ultraviolência, que é a cena que ele chega na casa do escritor. Lá, que é uma referência ao Anthony Burgess, né? O que escreveu o livro. É, o cara que escreveu o livro. Dizem que ele não gostou muito dessa versão do Stanley Kubrick. Dizem que quando o Laranja Mecânica foi encenado no teatro, uma das pessoas que eram sacaneadas pelo Alex era o Stanley Kubrick. Entendeu? Apareceu um cara lá interpretando o Stanley Kubrick levando porrada. Parece que foi a vingança do escritor. E parece que ele não gostou muito da versão do... Um boato que se diz, né? Que ele... Não gostou muito dessa versão aí não, porque é muito sádica, muita... Tem mais cenas de sexo do que ele imaginou, né? O Michael McDowell, enquanto tá violentando a mulher, ele tá cantando a música lá do filme Cantando na Chuva, né? Singing in the Rain. É, por que ele tá cantando essa música? Simples, porque essa era a única música que o Michael McDowell conhecia. Essa era a única música, por isso que ele cantou essa música ali, enquanto ele... Então isso não fazia... Não, é a única música que ele conhecia toda. Então canta essa música aí, meu filho. I sing and rain. Então vamos aqui partir pra próxima cena aqui. É. E chegando lá, como é que ele é tratado pela família? O cara é um mimado. A família dele acha, nem tá nem aí pro que ele faz de noite, acha que ele faz bico. E a mãe dele, no dia seguinte, vai lá chamar ele. Filho, tá na hora de ir pra escola. Ele, ah, mãe, eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de cabeça, eu tô com qualquer coisa. Ah, então pode ficar em casa então, a gente vai sair. Ou seja, o cara é um mimado. É outra coisa importante a se destacar, né, é que tu vê que são pais que são totalmente alienados, né? Que eles não tomam conta do filho, né? Não tem nenhuma responsabilidade por conta do filho. O que, que o filho tá fazendo? E é interessante isso porque os professores aí, o Harrison que vai se tornar professor aí, né? Que já é professor da faculdade aí. Ele sabe bem que é isso, né, cara? Tipo, mas dele é faculdade. Que, bicho, os pais estão cagando pros filhos na escola. Eles acham que a função de educar é dos professores. Mas quando na verdade é dos pais. Então vamos lá, pula essa cena aí. Cara, essa cena é muito boa. Tem a cena plano de sequência. Plano de sequência que o... Mais uma vez o símbolo fálico, né? Ela de chupando novo, ali. Chupando picolé, que lembra um pênis, né? Essa parte é muito maneira, cara. Essa musiquinha que é tocada e é um plano sequenciado. Vem no... Tem tipo... Começa com um plano americano, vem seguindo ele. Ele passando aqui pelas revistas, olhando as modas, com essa musiquinha que é maneira pra cacete. Aí ele vai lá e seduz as meias. Vai, rouba uma revista, dá uma olhada. E é interessante também o trabalho do Michael McDowell, né? Tu vê como é que o cara tá totalmente imerso. Ele vai passando ali, vai olhando as coisas, tu vê não, que o cara... Não, o cara é um atosão, maluco. É. O cara é um atosão. O Easter Egg aí, né? Tem um Easter... Nessa cena... 26 minutos e 40 segundos. Ah, é isso aí. Aos 26 minutos e 42 segundos, tem um Easter Egg. Na cena que ele tá na loja de disco, olhando pra chegar perto das duas meninas, tem o disco escrito 2001 e o planeta Terra desenhado. Ou seja, é um ovo de Páscoa fazendo referência ao 2008, Oceano Espaço. É. Que foi feito... três anos antes, mais ou menos. Uma coisa assim. Também do Stanley Kubrick, evidente. Mas tem lá, é na parte que ele tá no disco querendo pegar a encomenda dele lá, que é a música lá. Tá bem claro isso aqui, tá aqui na altura do agora jardim. É o momento... Seriam essas meninas menores de idade? Será que o Alex tá dando uma de pedófilo aí? Seduzindo as meninas? Pode ser. Mas acho que isso não... Porque eles são bem da mesma idade, né? Não sei. Pode ser. Então, pula essa cena aí. Uma outra coisa que mostra como o Stanley Kubrick gosta de banalizar tudo é a sequência que ele tá fazendo sexo com duas meninas, mas mostrada de forma cômica, acelerada e com a musiquinha... Música de corrida de cavalo de forma acelerada, ou seja, o cara gosta mesmo de banalizar esse tipo de cena. Mas tá zoando mesmo a zoação. Então, pula. Well. To what do I owe the extreme pleasure of this surprising visit? Essa é a cena que a gangue dele tá começando a ficar bolada com ele. Já aos 29 minutos, já aos 29 e 17 segundos, você percebe que a gangue dele nunca tinha ido na casa dele e tal, mas como uma forma de afrontar, eles resolvem se encontrar com ele lá. Ele desce, se depara com a gangue dele e fala, ué, o que vocês estão fazendo aqui, não sei o quê. Fica meio putinho. O que vocês estão fazendo no meu santuário? Eles vão e falam lá, não, a gente tá acompanhando aí, a gente acha que tá na hora de... Bom, vou fazer um resumo aqui com as minhas palavras. Pô, a gente tá começando a achar que você tá deixando a desejar como líder, a gente tá com um plano aí... Imagina o filme dublado pelo Harrison. A gente acha que tá na hora de você começar a seguir nossos planos também, tal, tal. Ou seja, querem tirar ele do poder. Estão questionando o poder dele. O que leva à minha cena preferida, que é a cena na marina. As we walked along the flat-block marina, I was calm on the outside, but thinking all the time. So now it was to be Georgie the General, saying what we should do and what not to do, and dim as his mindless, grinning bulldog. But suddenly I vidded that thinking was for the gloopy ones, and that the only ones used like inspiration and what bog sends. Eles estão vendo... Cara, essa cena é muito boa, Essa cena é muito boa. Eles estão vindo... Tá o Michael McDowell à frente, os outros Dois do lado e um atrás. Pior que é, parece mesmo. Eles seguram lá a bengala dele. Nessa hora você vê pela postura, o trabalho físico dele, tanto a impostação da voz, a voz dele, você entende o que ele tá tramando. Sem contar que tá vindo em câmera lenta enquanto ele fala numa velocidade normal. Ou seja, ele tá planejando, enquanto ele anda, ele tá planejando exatamente o que vai fazer. Mas vê a postura dele. Pela postura. Isso também. Mas. Pela postura, a forma como ele ele anda. A cabeça dele também, você vê como é que ele coloca, ele posiciona o pescoço. Você lembra do Heath Ledger como Coringa? É muito bacana essa cena. Aí ele vai lá e dá-lhe uma cacetada no saco do maluco. Aí dá um chute. É um negócio meio exagerado, né? Ele dá um bico, o cara voa. Mais uma vez, a cena de violência exagerada. Chega a ser engraçado. O drug idiota também é jogado pra coisa. O outro mete o pé, que é o mais novo. Ele parece ser o mais novo. Essa cena é muito boa, cara. É uma tomada de baixo pra cima, onde o céu tá claro, jogando brilho. Como se ele fosse, me dá sua mão, eu vou te ajudar. Tudo brilho, parecendo um anjo descendo do céu. Aí o amigo dele vai embora. Aí o idiota vai lá e dá a mão pra ele. Aí ele vai, tira a navalha de dentro da bengala e corta o tendão dele. Essa cena é muito boa, cara. E é engraçado, cara. Basicamente o que o Alex tá dizendo é o seguinte. Quem manda nessa merda aqui sou eu, meu amigo. Vocês não vão desafinar. O que fica óbvio na cena do bar, que ele diz assim, eu só tava querendo dizer pros meus amigos drugs quem é que manda. Mas como eu sou parceiro deles, eu vou dar a chance deles dizerem qual o plano que eles queriam me mostrar. Vamos lá. Aí pula a cena. Enfim, os amigos dele estavam, na verdade, fazendo um plano pra destronar ele. Queriam invadir uma casa lá, enquanto ele estivesse lá, eles iam chamar a polícia, ou coisa assim, ou sacanear ele. Eles fizeram isso. E realmente fizeram isso. Enquanto ele tava lá, ele, sem querer, matou a mulher dos gatos. E quando ele tava saindo por causa da cena da polícia, eles deram uma garrafada de leite na cara dele. Ele ficou cego momentaneamente, a polícia veio e prendeu ele, que é a cena que ele foi preso. Foi preso. Onde o policial mete a porrada nele pra arrancar uma confissão, ou seja, mostrando que os meios ficam os fins ficam os meios. O Alex lá com a cara quebrada e rindo, o cara dando porrada nele e ele rindo. Lembra quem? Coringa. Lembra Coringa, né? E mais uma vez aquela questão, né, do já citada do Nietzsche, né? Cara, será se vale a pena isso? É a questão, a gente quer que o criminoso ele seja punido de acordo com a lei, mas não que se exceda o tratamento dado a ele, né? Porque senão o que nos torna humanos vai acabar sendo esquecido, né? O que nos torna humanos, que nos diferencia do animal irracional, acaba sendo esquecido. Então a gente não quer que ficar protegendo o criminoso, nem negócio de direitos humanos, nada disso. A gente quer que seja tratado de maneira correta. Se o cara é criminoso, tem que ser tratado dessa forma. Alexander Delarge, you are now in 18 prison pot law. And from this moment, you will address all prison officers as sir. Nay, Alexander Delarge, sir. Sentence. 14 years, sir. Crime? Murder, sir. Right. Take the cuffs off him, Mr. Arthur. A cena seguinte na cadeia também é muito maneira, que ele chega lá todo malandreado, chega lá, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Alex. Ele, aqui você vai ter que se tratar a gente como senhor, tal, vou até jogar essa. Mas até que esse cara que faz essas reivindicações é um cara à parte, né? Porque ele é o único que tem essa... É aquele cara com as raízes ainda na questão de militarismo. Isso, o policial, né? É, exato. Mas também mostrando o contraste que tem ele, todo disperso, todo porra louca, com o que é considerado certo, que é a educação, que é tal. Vou jogar essa cena aí da conversa. O que deve ser chocante pra ele, né, cara? Porque você imagina, você vive num mundo sem regras, aí de repente você é jogado num lugar onde você até foi peidar, você não precisa pedir autorização. Tem uma cena aí que é muito maneira, o cara pede pra ele esvaziar os bolsos, ele vai e joga o isqueiro, alguma coisa assim, a carteirinha, sei lá, em cima da cadeira. O policial vai falar, pega de novo e põe aqui direito. Ele vai, pega e bota lá direitinho. Com essa cena também muito bem feita. O cara manda ele ficar atrás da linha, ele todo disperso, então é isso aí. Pula a próxima cena. Padre falando lá o que é bom, o que é certo, seguir o caminho correto. Esse padre, a gente comentou muito dele, ele tem bastante ênfase numa outra cena aqui. O legal disso daí é que mostra que, de certa forma, é de simulação do Alex, né? Ele tá ali, seguindo, tá escutando o sermão, tá curtindo a parada. E olha só a simulação dele, ele tá com a Bíblia aberta, ele vai lá, fecha os olhos, sente o que ele tá lendo, mas na verdade os pensamentos são ele espancando Jesus Cristo. Passa uma cena de Jesus carregando a cruz e ele vestido de romano, dando chicotada em Cristo, ou seja, ele tá lendo a Bíblia não porque ele tá se inspirando no bem, ele tá lendo a Bíblia porque na concepção dele tem muitas cenas de sangue, de pancadaria, que na concepção dele é a melhor coisa que existe. É, depois de chicotear Jesus Cristo, ele tá se divertindo em matar os soldados lá, os adversários dele. Então, ele não é tão ingênuo quanto a gente pensa, né? E daí começa também aquela cena que ele finge que tá querendo mudar. Na verdade, ele foi sentenciado a 15 anos de prisão, e quando chega lá pro segundo ou terceiro ano, eles começam a ouvir um boato de que tem uma forma nova de sair da cadeia mais rápido. Qual é? Um tratamento que torna a pessoa boa. Aí ele vai, chega pro padre e fala: ô, padre, eu tô sabendo disso e tal, eu quero me tornar uma pessoa boa. Mas não, ele quer sair da cadeia. E a gente pula a próxima cena, que é o... ele foi selecionado lá pro tratamento Ludovico. Tratamento Ludovico. O legal dessa cena é que o médico que tá do lado do Michael McDowell é o médico mesmo. O Michael McDowell teve realmente um problema na córnea e ficou mesmo o médico ali pra tomar conta dele. Pra não dar nenhuma merda, pro ator não ter nenhum problema mais grave. Vários outros programas pegaram essa cena aí, como Lost, os Simpsons. Como é que é a cena do Lost? Bem marcante. É uma cena onde é que o filho, é o namorado da filha do Ben, que é o vilão, o principal vilão de Lost, ele é capturado por ele, e ele tem que, e devido a ele saber várias coisas dos segredos da ilha, ele tem que passar por uma lavagem cerebral. E essa lavagem cerebral passa por ele ficar amarrado 24 horas vendo vários filmes que não tem nada a ver com o que ele passou nos últimos dias, com os olhos esbugalhados, assim como no filme. Ele tá amarrado, jogando colírio no olho dele. Exato. Tem outra cena muito maneira também, que é a dos Simpsons, que eles estão querendo tornar o ajudante do Papai Noel bom. Aí o que eles fazem? Eles amarram ele, tem uma cena que, se não me engano, quem faz seus mitos, amarra ele, a esbugalha os olhos dele com essa cena e começa a pingar colírio nele. Enquanto isso, no cinema, na tela, tá passando cenas de cachorros maltratando outros. Se não me engano, tem uma cena que passa um cachorro vestido de nazista, dando jornalada na cara do outro cachorro. É bem a referência a essa cena aí também. Simpsons é cheio de referência ao Laranja Mecânica, vai ter outras mais pra frente. Pula, e a cena que eu tava falando agora há pouco, que é a cena que o padre questiona de onde vem a bondade. Não vamos nem entrar muito nisso, porque eu já falei no começo. A maldade tem que vir de dentro, e não ele deixar de fazer porque tá se sentindo mal. Deixa eu pular, porque eu já falei bastante disso. Mas tem uma cena aqui que é muito maneira, que eles mandam uma mulher despida da parte de cima entrar, que também tem uma referência disso nos Simpsons. Vou botar a imagem aí de baixo. Que o Alex tá olhando pra cima e vê os seios dela. Na cena seguinte, ele tá querendo colocar as mãos nos seios dela, mas não consegue, tira. Essa cena mostrada nos Simpsons da seguinte forma. O Bart tá vendo dois bolinhos, que na verdade seriam os seios dela. Ele vai olhar pra cima, na mesma tomada, põe as mãos no bolinho, na mesma tomada, e vou até colocar uma imagem comparando com a outra, fazendo referência a essa cena aqui. Que legal, hein? Muito maneiro, cara. Ih, tem várias só cenas. Só um viciado completo em Laranja Mecânica e Simpsons pra lembrar disso, cara. Cara, e tem lá uma cena que é sensacional, que eu vou falar mais pra frente. Mas tem uma outra também que o Bart tá vestido de... com a roupa do Laranja Mecânica, pula aí. Aí ele volta pra casa e descobre que tem um outro cara tomou o lugar dele de filho da família, a família chorando, o cara joga na cara dele que ele não prestava como filho. É onde entra a primeira cena, onde ele tenta bater no cara, mas ele é impelido, começa a sentir enjoo e é expulso de casa. Na cena seguinte ele tá andando sem rumo, não sabe pra onde ir, vê um mendigo pedir dinheiro a ele, e o mendigo encontra coincidentemente com um cara que espancou ele. Mas essa cena vai dar lugar a uma das melhores cenas, uma das melhores... Pô, esse filme é todo bom, cara. É uma cena bonita, você vê o tipo assim, o ex-delinquente, por assim dizer, pensando no momento contemplativo, né, cara? Ele o cara fica pensando... água suja... Cara, que merda se tornou minha vida, né, cara? A água suja ali pode literalmente representar o estado dele, né, cara? Olha lá. Que merda se tornou minha vida. Mas pra onde eu ia falar, sendo que eu ia falar, os mendigos lembram dele lá e começam a espancar ele, porrar pra todo lado, os velhinhos fazendo tudo cara engraçada, sem distorcida. E a polícia aparece, dois policiais, e assim, o velho, seus idosos, deixa de zoar o garoto aqui, vai embora. Ele tá de cabeça baixa. Quando ele olha pra cima, o som da sinfonia, da música da... A marcha. Da marcha. Para o funeral da ele, não. Aí o... quando ele olha pra cima e descobre que os policiais eram os antigos drugs dele que ele tanto tratou mal. Bom que se diga que ali você já começa a notar uma tendência humana que a história aborda, né? Que é o olho por olho, dente por dente. Então, o mendigo sofreu isso e vai fazer isso pra ele. Vai punir ele também, né? Aí entra aquela coisa, será se isso é justo? Há justiça nisso? Ele já não foi punido pela justiça? Será que o que eles estão fazendo é correto? E principalmente, uma vez que o Alex não tem mais como se defender, né? Porque relegaram a ele o instinto básico do ser humano, né? Ele não consegue mais sobreviver, não consegue revidar. Então, ele é um vegetal. Daí surge basicamente o nome, né? Laranja Mecânica. Explica pra gente, acho que essa é uma boa hora pra gente explicar o que é laranja mecânica, Harrison. Laranja mecânica é um termo de origem inglesa, né? É como se fosse uma bizarrice. É um cara que ele é... fisicamente normal. Normal, mas ele é obrigado a seguir um certo sistema, parâmetro. Não tem vontade própria. É de onde surge o nome mecânica. Ele não tem vontade própria. Não tem vontade própria. Então vem a cena que ele descobre que os antigos drugs dele eram policiais, os caras resolvem... Ora. A cena que ele olha pro alto, assim... É muito maneiro. Embora o Alexandre tenha notado um erro ali, mas ainda assim é muito boa. O Alexandre percebeu que quando ele olha pra cima... Ele tem que ganhar o troféu Catamilho ali. É, Catamilho. Eu já vi isso 1 milhão de vezes e não tinha notado isso. Na hora que ele olha pra cena, ele já tá surpreso antes de levantar a cabeça por completo. Policiais pegam ele pra se vingar e começa lá a afogar ele. Coincidentemente, também fica perto do lugar onde ele tinha batido lá no velho lá e estuprado a mulher dele. Tem uma parte muito interessante nessa cena também, que eles estão afogando ele, que você percebe que foi também uma cena sequenciada. Tirando um corte que tem aqui no começo, quando eles enfiam a cabeça dele na água, você passa mais de 1 minuto com eles colocando a cabeça dele na água, afogando ele. E não tem corte, ou seja, ele realmente estava ali sendo afogado. É interessante esse negócio de o Stanley Kubrick tentar meio que sacanear os seus atores. Ainda nesse filme, o Michael McDowell, ele tinha fobia de cobra. Aí que o Stanley Kubrick me arruma pra botar ali no estúdio? Uma cobra de exato. É tipo assim, nem à toa que o nego falava muito mal do Stanley Kubrick. Dizia que o cara era excêntrico, biruta. Parece o Che Guevara. Parece o Che Guevara. Aí tinha uma sequência onde, por mais de 1 minuto, ele realmente, o ator está sendo afogado. Câmera na mão, né? Você tá seguindo aí, câmera na mão. Ficou muito popular com o Resgate do Soldado Ryan, né? Cara, correndo a câmera balançando, você não vê nada direito. Aí você vai seguindo. Então tá chovendo, aí chega lá na casa, bate na porta lá. E acaba que, mais cedo ou mais tarde, o escritor vai lá, ajuda ele, né? Ele tá todo ferrado, sangrando. Acaba que mais cedo ou mais tarde, o escritor lembra dele. Lembra que foi ele que entrou na casa dele lá. E a mulher desse escritor morreu um pouco depois daquele dia. Morreu de uma doença. Mas o escritor cismou que ela tinha ficado deprimida por causa daquilo e acabou morrendo. A saúde mental dela estava abalada e ela acabou morrendo fisicamente. O escritor queria se vingar dele, né? Chamou lá alguns capangas. É interessante isso daí, porque já levanta uma outra questão bem interessante a respeito disso, que é pouco tempo, né? A gente viu um fantástico. Eu lembro mais ou menos que teve uma reportagem, talvez 10 anos, depois repetiu isso de novo no Fantástico, de um... Acho que esse tratamento que estava sendo feito lá nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, que era trazer o criminoso para conversar com a vítima ou com os familiares da vítima. Para ter oportunidade para restabelecer essa pessoa, o criminoso, a vida das pessoas, a vida social, né? Conseguir restabelecer ele à sociedade. E essa maneira era de colocar ele para conversar com o cara de novo, né? Com a vítima ou com os parentes, para tentar fazer com que o parente talvez conseguisse perdoar. Aí o parente perdoando, na maioria das vezes a pessoa tinha a possibilidade de retomar a vida. Eu acho que isso, se eu não me engano, cara, começou depois que um rapaz lá de São Paulo, um cara de origem oriental, não sei se era japonês, provavelmente, ele teve, eu acho que os 2 filhos ou 3 filhos deles mortos. Isso aqui no Brasil, né? Isso Brasil. Aqui no Brasil. No Brasil. E ele foi ao presídio pra conversar com as pessoas que mataram todos os seus filhos. Isso ficou muito em voga na televisão, até hoje mesmo. Mas ele perdoou? Conseguiu falar com eles. Acho que não sei se isso tem a ver com essa reportagem, mas provavelmente... Não, tem, é isso mesmo. Mas o que eu vi foi primeiro nos Estados Unidos. Eu lembro que, por exemplo, a Yoko Ono não perdoou o assassino de John Lennon. Mas a Yoko Ono não perdoou. Mas vamos partir e voltar aqui. Ele vai com o velho, o coroa e o capanga dele. O velho, evidentemente, também não perdoou. Vai conversando com ele e acaba descobrindo que ele passou a desgostar da 9ª Sinfonia de Beethoven por causa da tortura. Então o que ele faz? Resolve se vingar. Como? Ele não espanca ele. Ele bota ele numa sala trancada com a 9ª Sinfonia tocando alto, absurdamente. O Alex começa a debater pra lá. Não, tira essa música. De repente ele olha pra janela e tá no terceiro andar e diz: foi naquela hora que eu percebi que eu tinha que zerar a minha vida, ou seja, se matar. E ele se joga da janela e se quebra todo. Na cena seguinte ele tá no hospital. Todo arrebentado, o joelho, tudo, só tá a cara dele de fora. Nisso vem o governador, pouco depois vem o governador, e fala que aquele cara era um esquerdista, que aquele cara lá fazia parte de um grupo que queria falar mal do governo, dizendo que queriam culpar o governo pela morte dele, por isso que ele torturou ele. Bom, e o governo acaba querendo dar um cala-boca pro Alex, né? Não, mas você não tá com raiva da gente não, né? A gente vai te arrumar um emprego, você vai ganhar bem, não vai mais precisar se preocupar com esse tipo de gente. E é isso aí, o governo, como sempre, querendo calar a boca de todo mundo. Não, ou seja, muito bem representado também com a forma como o governador dá comida na boca do cínico do Alex. É justamente isso que eu ia destacar, né, cara? Essa cena é tão desgraçada, né, que você vê. O cara, pra ganhar o Alex ali, ele dá comidinha na boca dele, cara. Cara, ele é um ator muito foda, cara. Ele tá comendo com a cara de cínico, cara. Com a cara de maluco, cara. Aí o Alex vai lá e fica fazendo biquinho e ele explicando que o governo só quer o bem dele. Assim como sempre quis, por isso que ele passou pelo tratamento. Que é mais ou menos o que a gente vê acontecendo aí, quando alguma coisa na saúde dá errado, aí o governo aparece e diz, não, a gente vai consertar, a gente vai fazer isso por vocês. Ou quando cai uma casa aí, não encosta, que o governo deveria ter feito, deveria ter prevenido, ele já arruma uma casa nova lá de presente, mora, não, olha, agora vai ficar tudo bom. E aí, de repente, vem a imprensa, fica tirando foto do Alex, fazendo sinal de positivo, junto com o governador, mas ele não foi mudado, você vê claramente. Agora, quando sorrindo, tirando foto e tal, você vê o que tá na mente dele, que é ele com a menina novamente, violentando ela no meio da neve, com um monte de gente observando ao som de uma música, e ele lá, ou seja, se safou, né? O final aí parece que é diferente do livro, né? No livro parece que ele amadurece, né? Ele vê que a violência não era o caminho ideal, mas ali é lá. Mas essa parte, na minha opinião, é melhor do que a do livro, cara. É, só que aí a diferença básica, né? Ele violentando a mulher. Acho que ele não tá violentando ela não, cara, porque ela tá rindo. Mas, ou seja, ele tá fazendo sexo de forma explícita. Todo mundo lá de cartola, bem vestido, no meio da neve, e ele lá pegando ela. E, novamente, a cena chocante do vermelho com o nome do diretor. Selecura. Cara, esse filme é muito bom, cara. Então mostra de uma maneira que o cara é sádico mesmo. Nota? Nota. Pô, nota 8. 8? Que é isso? Davi? 10 chicotadas do Alex nele. 10, né, cara? 10. O filme é chato, mas... A gente vai te amarrar e pingar colírio nos seus olhos até você mudar de opinião. Vamos botar aqui. Eu acho que eu não preciso nem dizer a minha nota, né? É redundância. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Foi um podcast longo. A gente não vai indicar nada. O que a gente vai indicar é só o livro e o filme do Laranja Mecânica. E vamos terminar aí com uma frase do Alexandre. Alexandre aí, pra fechar esse podcast, que foi um dos melhores que já teve até hoje. Vai ser difícil superar esse agora, hein? Vai ser difícil, hein? Ou não, muito pelo Ou não, tempo. Isso vai sair uma merda. Mas é isso aí, pessoal. Só, antes de terminar, a gente só queria deixar a mensagem pra vocês, né, pessoal? Você não concordou com alguma coisa que a gente disse? Você não gostou do que a gente disse? Se você acha que a gente esculhambou o filme, que a gente fez merda com o filme? Se você acha o filme do Laranja Mecânica uma merda, pode comentar, pode falar. Não tem problema. Se a gente falou aqui alguma teoria que tá errada, se a gente deu alguma explicação errada, pode corrigir, não tem problema. Aqui não tem essa, entendeu? Porque é isso mesmo, esse intercâmbio aí vai fazer a gente se tornar melhor, vai fazer a gente conhecer mais do filme. É essa a ideia. Então, se você tem alguma conta aí que você curtiu ou não sabia, ou que a gente falou errado, manda ver no comentário. Comenta aí e não esquece de curtir a gente. Vai aqui no link Cadê Nós e segue onde a gente estiver, mas não esquece de comentar aí. Fala bem da gente, fala mal da gente. Ou não, muito pelo contrário. Ou não. Vai ver o filme se você ainda não viu, vê se você achou violento demais ou esdrúxulo demais e comenta aí. Então, vamos para a leitura dos comentários rápida e... Tu separou algum aí, Davi? Ah, sim. Eu separei alguns aqui que você me entregou agora. Aí perde a mágica da edição, né, cara? Fala aí, lê aí nesse papel mulambento que eu te entreguei agora. Opa, o barulho, é o barulho. Vai. O Gustavo Grangeiro, ele comentou o seguinte, sobre o, acho que o post do herói ainda, né? Do vilão. Do vilão ainda, que você escreveu. Tá rendendo, né? O nego gosta de vilão, hein? Tem um ponto interessante também sobre os melhores vilões, que é o fato de serem totalmente o inverso do herói. Por exemplo, o Batman, todo dark, de poucas palavras, contrasta com cores e falas de caras como Coringa e Charada. Uma pergunta sobre a origem dos heróis e dos vilões é a seguinte. Usemos o Superman como exemplo. O que seria do mundo da DC se ele tivesse sido adotado por gangsters ou algo parecido? Ele só é herói porque teve boas referências e índole moral? Ou já nasceu herói? Vamos lá, eu até respondi isso aí pra ele, pro Gustavo. Seguinte, veio muito a calhar esse comentário dele, que a gente... Hoje, o podcast trata basicamente disso. Com o Gustavo Grangeiro, não é isso? Grangeiro, isso. É, eu separei aqui um do Jânio, do último podcast sobre música. Não foi sobre psicopata, não. Esses caras não são apenas astros de uma geração, estilos ou coisas que o valha. São fragmentos de um tempo. Passagem para uma outra dimensão. Uma dimensão que, independente de alguém ser nostálgico ou não, meloso ou piegas, tal. É bem provável que jamais existam pessoas assim. São os caras que a gente falou, né? E a gente deu alguns exemplos de música que a gente gosta. Tão marcantes e carismáticas. Podem haver parecidas, mas parecida não é a mesma coisa que igual. Como, por exemplo, Legião Urbana, que nunca haverá pessoas que marcam tanto como Legião Urbana marcou a história da música do Brasil. Mesmo que alguns discordem disso. Há bandas e bandas de rock. A dar na canela. Mas nenhuma outra vai fazer tanto como, por exemplo, o Beatles fez ou o Legião Urbana fez pelo Brasil. Tal, tal. Deixou aí seu comentário, Jânio, inclusive, colunista nosso. E é isso aí, Jânio. Gostei do seu comentário, tal, tal. É bem essa ideia mesmo. Tá, sei. Cara, é tipo assim, o que, é que a gente pode dizer sobre isso aí? É uma visão romântica, né, das coisas, né? Bonitinho, assim, né? Mas... Então, marca a época, né, cara? Não são só... São símbolos. É como diz o Batman, são símbolos. O Beatles, ele teve até mais importância do que isso, né? Ele fala de tua moda, né? Claro. Outra coisa. Tem aqui, faz sentido o que ele falou. Separou mais algum aí? Ah, tem aqui do... Da Tati. Tatiana. Sobre o quê? Eu amo a maioria dos vilões e anti-heróis, mas acho mesmo que prefiro... Os antagonistas, tipo malucos ou eternos espertinhos que só querem saber de trollar geral, para se divertir. Sabe aqueles que são gênios e usam a genialidade só para se divertir à custa dos outros? Tipo Coringa? Eu já era fã antes do Heath Ledger. Interessante. Ah, ao contrário do que alguns dizem, né? Isaiah Burihara. Cara, que é esse cara? É coisa de anime isso aí, pelo nome, né, cara? Da série de light novel japonesa. Johan... Demonstra. Ô Tati, se você estiver ouvindo, explica melhor isso aí, porque aqui ninguém ouve anime. Ninguém gosta de anime. O Itachi do Naruto, que não é bem o vilão. Bom, resumindo. Cara, aquela situação de cara. De coisa japonesa. Não, não, bicho. Eu tô começando a ler agora. Eu até. Tati, se você perde tempo escutando Metafosfato, dá uma olhada depois no Planet Century Boys que você vai curtir. Valeu? Dá uma olhada lá que você vai curtir. E resumindo, ela gosta de vilões. Bom, resumindo, ela falou uma opção de coisa aqui que eu não tô sabendo ler direito. Você é analfabeto, cara. Não, mas é em nome japonês, bicho. Cara, vai. E até o Dexter, da série e do desenho. Tem série? Ah, deve ser do assassino, né? Do psicopata. É, do psicopata que falou. Do desenho, Dexter. Eu acho que ela deve ter falado daquele magrelo que é inimigo do Dexter. Sei lá. Bom, enfim, vamos lá. Entre tantos outros, o que me chama a atenção é a personalidade, os desejos, como esses desejos são postos em prática. Bem mais interessantes que os mocinhos. É, isso aí. Que é, vamos lá, vou separar aqui um do Daniel, do Euterp, de novo. Esse cara é o que mais comenta, hein? Tô achando que ele é fake do Davi ou do Alexandre. Tô zoando, a gente sabe que ele tem um podcast próprio, sei lá. Vamos lá. Cara, ele falou aqui das músicas, ele falou muita coisa, cara. Aí, não vai dar pra isso não, mas vou dar uma ênfase aqui em alguns pontos. Então vamos lá, tarefa difícil dar opinião nesses diversos assuntos, mas anotei tudo e respondo. Cara, ele falou muita coisa. Ele falou aqui sobre o rap, falou que a gente... Bom, resumir essa parte do rap, ele disse que nós somos um bando de boçais? Não, não é de boçais, de preconceituosos, que antes de conhecer fala mal, e eu concordo. Concordo com ele, mas olha, cara, o que você disse aí, vou resumir. Você disse o seguinte, que há de fato variação na voz, o que a gente tava fazendo era trolhando o Alexandre, mas você tá certo, realmente há variação, tanto que há estilo, por exemplo, o Gabriel Pensador canta rap, o Eminem canta rap, tem o pessoal do Racionais, que também cantam rap, ou hip hop, Deus sabe que é aquela coisa que eles cantam, e cada um tem um estilo diferente. Mas eu continuo achando tudo uma merda, mas eu respeito a sua opinião. Mas sem... Gabriel Pensador e Eminem é legal, mas o resto é tudo uma merda. É, mas lembrando que a gente só falou mais mal ainda do que tava com o Alexandre, né? Exato, que o cara só curte hip hop. Se a gente tivesse com rap, Corto, a gente teria falado mal do Batman. Exato. Vamos lá. Isso aí. Sobre o Harrison, ele falou lá da fase do Ravi Shankar, que morreu essa semana. É, maluco, morreu essa semana. Shankar. O Davi não gosta dele, mas eu gosto do estilo, eu já sabia dessa parada aí. É o pai aí. Da Nora Jones, né? Que a Nora Jones é melhor do que o Ravi Shankar. Ele falou sobre o Roberto Carlos, falou bem, óbvio, se tivesse falado mal, eu ia excluir ele. É, o outro. E sobre aquele negócio do Hitler que você falou lá, que se o Hitler tivesse uma banda de rock, você gostaria? Você seria preconceituoso? Eu tô sempre citando Hitler nesses podcasts. Eu tô achando que você... Deixa claro. Aí ele falou lá, e sobre o Hitler e a banda de rock, sim, independente da personagem do artista, até porque o Marilyn Manson faz sexo oral no seu próprio guitarrista. Que é isso? Eu não tinha lido essa parte ainda. Ah, que nojo. Decidi ser o anticristo, tal, e ainda fez algumas coisas boas, tal. O Fred Mercury, por exemplo, podia até ser um escroto, mas... sua música transcendeu. Bom, resumindo aqui o que ele falou, cara, foi muito longo os comentários dele. Vou até botar aí debaixo de novo, vou reescrever, sei lá, uma coisa parecida, que o valha. O que ele falou foi o seguinte, a mesma coisa que você falou, Davi. A música, a obra, supera o autor. Cara. Se o Hitler tivesse a melhor banda de rock de todos os tempos, a gente não deixaria de ouvir a música sendo boa. Mesmo que o autor seja um merda. Tem o Paulo Agostinho. Você conhece esse Paulo Agostinho? Não. Legal, gente diferente comentando. Tem. Aliás, o tal do Gustavo Grangeiro eu também não conheço, Tati não conheço, Paulo Agostinho não conheço. Como é que o pessoal achou a gente? Através do Hit, depois a gente vai indicar aí pra... A explicação é simples, quem faz tudo é o vilão. O herói, ainda sobre aquele post do que o Harrison fez, né? Que eu acho que é o post mais comentado nosso. Porra, mano, o nego gosta de vilão aí, vamos começar a fazer coisa sobre vilão, hein? A explicação é simples. Quem faz tudo é o vilão. O herói é o cara que apenas destrói o plano do vilão. Ou seja, tudo é com base no vilão. Logo, se você tem um vilão carismático, a história será um sucesso. Bom, ou seja, ele quis dizer que o vilão é tudo numa história. Mais ou menos, cara. Deixa eu falar rapidinho do Berenio. O Berenio fez um comentário bem sucinto. Ele escreveu e um comentário do vilão. Li. Então é isso aí, continua. O que você ia falar aí do... Não, cara, tipo assim, é basicamente isso, mas você não precisa literalmente de um vilão, né? Como a gente já falou. A gente tem, por exemplo, aí na própria história do cinema, filmes como Forrest Gump. Você não tem vilão ali. Às vezes o vilão é o caso do cara vai ter que superar. Mas a essência do herói e vilão são interligadas, realmente. Se não existe um vilão, não vai existir um herói. Né? Então assim, estão interligadas. Mas essa maneira como o vilão surge, ou como o herói surge, isso varia muito, né? De história pra história. Mas... tem aquelas mais clássicas, Deixa eu ler o último comentário aqui que tá na sua mão, mas eu arranquei da sua mão. Vamos lá. A Bia, também não conheço a Bia. Bia, você é casada? Que é isso? Não, pro Harrison. Que é isso? vamos lá. A Bia... isso é um cúmulo. Cara, essas pessoas que ficam falando que o Coringa só ficou... que ele só ficou fodasticular depois do filme, é o estopim da ignorância. Elas nunca leram o mínimo de piada mortal. Inclusive, o Marcos também tinha comentado uma coisa parecida. Sei lá, depois que eu li esse troço, juro que nunca mais vi heróis e anti-heróis e vilões da mesma maneira. Sério, eu sempre analiso bem agora esses personagens. É meio esquisito. Ela tá dizendo aqui que depois que leu piada mortal, tá olhando vilões e anti-heróis com outro olhar. Bom comentário, Bia. Gostei do seu comentário. Acho que até respondi alguma coisa, mas eu já esqueci. E esse foi o podcast dessa semana aí. Acabou o Cicara Doce, acabou o podcast. Vamos aqui indicar rapidinho como você faz parte da gente. Se você é leitor, é ouvinte do feed, venha no metafosfato.blogspot.com.br. Vai aqui em cima no link Cadê Nós, você vai achar onde a gente está. A gente está no de Hit. A proposta, a maioria das pessoas que estão comentando agora estão vindo de Hit, que eu tenho divulgado muito lá e participado com o pessoal. A gente está no de Hit/metafosfato, a gente está no Facebook, que é facebook.com/metafosfato, a gente está no Twitter, que é qual o Twitter, Davi? @metafosfato. É verdade. Bom, todas as redes sociais que estão lá, é só você colocar metafosfato final para você achar a gente. Até se você jogar, testa aí, se você jogar metafosfato no Google, você vai achar entre a gente na primeira página aí, em pelo menos umas 4 colocações. Então é isso aí, vai aqui no link Cadê Nós e curte aí, comenta. Ninguém gosta quando eu fico falando isso, mas a gente precisa dos seus comentários, a gente precisa de um feedback. Então comenta aí e é isso aí. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço e fechou! O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, dos remédios dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que dá sua ignorância nessa prostituta, o menor abandonado, o assaltante, o pior dos bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e os exploradores do povo. Brett. Right. traffic line. Yeah, if you just